Dentro desta vida de oração está a adoração. Chega um ponto que você descobre que Deus não quer mais que você apenas esteja ali pedindo: Senhor, eu quero te pedir isso, aquilo, não. Mas que você nasceu para algo maior. Como minha querida irmã Valnice nos ensinou, me ensinou, que a adoração é a forma mais alta de oração, desta relação com Deus. É quando você aprende a não apenas fazer do seu tempo com Deus e da sua vida de oração um monte de pedido, não, é algo mais elevado, é algo que tem a ver com gratidão, com a sua existência, com aquilo que Deus chama você para ser um adorador. O que é adoração? É a nossa resposta a Deus. A palavra diz em João 4:23 que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É uma vida, é a nossa resposta a Deus. Adoração é quando nosso coração começa a responder a Deus, reconhecer a Deus, dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor, eu vivo para ti. Aprende a cantar, aprende a exaltar, isso vai tomando conta da tua vida, da tua existência. Tudo que você vai fazendo na sua vida é uma atitude de adoração. Amém? Que vem de alguns entendimentos, primeiro deles, de a quem nós adoramos. Para adorar e para ter esta vida de comunhão com Deus, você precisa, meu amado, conhecer a Deus. Oséias 6,3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir, é uma caminhada. Este conhecimento de Deus é uma caminhada diante do Senhor. Dia após dia você vai aprendendo, você vai conhecendo mais de Deus. Cada dia que passa, você vai reconhecendo e conhecendo a Deus na sua vida. E através dessa comunhão que estamos falando, você conhece a Deus. De quatro maneiras nós conhecemos a Deus. Vou dar rapidinho.